Azul 4462, autorizado táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Salvador, boa tarde, Azul 9545. Alfa Romeo Bravo, Vitor Tango para acionamento táxi, chame torre em 1118-95. Salvador, boa tarde, Azul 9545. Azul 9545, aguarde cópia BH. Aguardando. Voa 966, Salvador Brown. Voa 966, go ahead. Coordinate with ground staff and call me again to push back. Starting coordinate with ground staff to push back. Voa 966. Azul 9545, pronto cópia. Afirmo, pronto cópia. Autorizado Belo Horizonte, nível 200 via Golf 677. Perfil de saída da El, transição coral, decola pista 10, curva direita após, aciona o transponder 5121, frequência do controle em 1208. Gente, autorizado Belo Horizonte 200, Golf 677, saída da El, transição coral, decola da 10, curva da direita, aciona 5121, ponto de saída 1208, azul 9545. Azul 9545, cotejamento correto, confirme o local de estacionamento. Pátio 3, Zona 12. Gente, reporte pronto para o pushback e estacionamento. Reportarei. Controle passou 03, condições de velado 070. 03, se mantém 070. 070, passou 03. Alô, Azul 4462. Azul 4462, aguarde para ingresso no pátio principal, posição de cada 03. Gente, mantendo posição 4462. Então, 03, 2, 3, 4, 3 horas. O Xené 6327, autorizado táxi, via táxi Índia, ponto de espera, pista no 0, torre em 1, 18, decimal 95, ajuste no 0, no 4. Índia, no 0, no 4, está na torre, ponto de espera, 3, não. Salvador Grande, 966, SG04, request pushback. Gol 1966, nível 8, Embraer. 190 from Azul Company, taxi behind you, after it, pushback approach, come right for pushback. Roger, after pass behind, please pushback, 04, go 966. Azul 4462, autorizando ingresso, Juliette, posição 03. Juliette para 03, 4462, obrigado. Salvador, boa tarde, assinar 6327, então, vamos passar. Sinal 6327, corrijo. Autorizado alinhar e manter no exército. Coriza 2000 para a 310. 3192 está autorizado, 2000 pés e LS Express reporta estabilizado. 2000, autorizado LS, 3192. Barra Romeu até o Juliette Serra, desça para 500 pés, reporta no través de Pituaçu. Romeu, reportando através de Pituaçu. Roger, Papa Romeu até o Juliette Serra, reportando através de parte de Picanço. Estabilizou, sinal, avistou, bom, beleza. Turno 620, chama a torre 1-1895. Muito obrigado, boa tarde. Atingiu 070, passou 03. Confirme para o controle. Passou 03, atingiu 070. Passou 03, ciente. Boa tarde, Passaredo 2231. Passaredo 2231, aciona a identificação, desça para o nível 050 via chegada Mari. Controle 0 de Salvador, muito boa tarde, azul 6998, piso no nível 280 na Mari. Pista na 0, vento 180 graus, 109. Repouso na pista 10, no momento. 69. Passaredo 2231, não vou para o editar. Voltando. Passaredo 2231, não vou para o editar. Pro editar, sim senhora, muito obrigado. Estive descendo para 5 mil então. Papá Romeu, hotel Juliette Serra, chama a torre 1-1895. 692, pode voar, viu, na direção? Azul 6918, mantém o perfil da chegada Mari. Sim. Salvador, boa tarde, é o Chimera 6327, decolou. 6327, contato radar na decolagem, subiu, mantém 180, saída coral. 180 na coral, 6327. Até a Juliette Serra. Feliz espera visual na vertical de Itapuã 510, com curvas pela direita, aguardando instruções para o cruzamento da final na zero. Ok, óbvio, pela direita, na vertical do Itapuã 210. 220, intercida para o 060, um eco 190. Tente do mesmo, bateria do 223. O localizador da 190, visual, está 3190. 3192, chama a torre 1-1895. 1-1895, está 3190. Go 1966, rest of 10, please. 110 people on board. Stand by ainda, 3190. Zona 620, solo aos 48, libere próxima direita, solo no 219. 320. Então, 3192, à sua direita, posição de 2 horas, efetuando espera sobre o farol de Itapuã, um Alfa Sierra 65, não vai interferir com a aproximação para 1-0. Ciente da 3192, passando Índia Sierra, baixar travado. 3192, livre pouso, pista 1-0, vento 160 graus 08 nós, hoje 1-0 no 4. Livre pouso 1-0, com 1-0 no 4, 3192. Salvador Sauer, good afternoon, Goa 966, hold short, running 1-0. Niner 66, maintain hold point of runway 10. Roger, maintain hold point of runway 10, go on Niner 66. Gente, até o Juliette Serra, aguarde instruções para o cruzamento, mantém espera sobre o farol de Itapuã. Salvador, o azul 9545 para pushback acionamento na parte 3. Azul 9545, ciente do pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Quanto na planta do táxi 9545. Mono 620 após alfa, ingresso Juliette, posição 05. Alfa Juliette 05, 620. Go 1966, clear to line up and maintain runway 10. Roger, clear line up in wait, runway 10, go 1966. 242. Área de 223, vamos em condições reduzidas, presente posição até 2109. Afirmativo, senhor. 223, 1, reduza 2109. Reduzindo para 2109. Pastor 03, controle. Pastor 03, informe o estimado do pouso. 1211, obrigado. Pastor 03, copiado no 920. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Wind is 150 degrees 08 knots, altitude heading 104. Heading 104, clear the bingo, 90, go 960. Altitude heading final 60. M327 se mantendo no 60. Hotel Juliette Serra, livre pouso, cabeceira 97, o vento é 160 graus, 07 nós, hoje 10 no 4. Livre pouso, Serra. Bem autorizado, 0602231. Azul 6918, desça para 2000 pés, ajuste no 014, livre das restrições em ETAP, autorizado e LS Expo e reparto estabilizado. 2000, direto, 1014, ajuste, reporte estabilizado, azul 6914, 2. Pronto. Salvador, voo 1097, está com a informação, papá, autorização com fim. Voo 1097, autorizado com fim, via Pesulo 21, nível 360, saída Arbor, após posição Elefa. Decola pistão no zero, curva direita após. Transponder 5435, frequência do controle 120, decimal 8. Gente, autorizado 360, via rota do plano, primeira aerovia, upzulo 21. Declada 10 com árvore, transição elétrica. A primeira curva é a direita. O transponder é 5435 e o controle 120, decimal 8. Bono 097, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Bora. Tantra 3192, ingresso Juliette, posição 02. Autorizado ingresso, prossegue para o 02, 3192. Afirmo. Salvador Azul 9545 para o táxi, com 2 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alterna Sierra Bravo Romeu Papá. 9545, repito alternado. Sierra Bravo Romeu Papá. 109545, autorizado o táxi via parte 3, reporte para ingresso no pátio principal. Até o pátio 3, reportará para ingresso no pátio principal, Azul 9545. Ida November Alfa, repita a mensagem. A gente aguarda coordenação e cópia. November Alfa, pronto, cópia. Autorizado voo local, inicialmente o 1500 pés, 0157 transponder, corredor forte, decola pista no 7, curva esquerda, controle em 120.8. Inter November Alfa, confirmando altitude 1000 pés. Correto para acionamento e táxi, chame torre em 1-18-95, ajuste no 0-4. 1-0-4, está na torre, está na torre. Está em graça, parte principal, azul 9545. 109545, prossiga via parte principal, Índia. Ponto de espera, pista no 0, torre em 1-18-95, ajuste no 0-4. Principal, Índia, parte de espera, torre 1-18-95, azul 9545 no 0-4. Né, 6327, está autorizado 100. Cinco, autorizado alinhar e decolar, pisto no 0, vento 180 graus 09 nós, ajuste no 0 no 4. Autorizado alinhar e decolar, azul 954. Pés, 2231. Azul 9545. Gente, 9545. E já no Memberal falhar e manter a cabeceira na série. Só no 3192, tá aguardando aqui 202, se puder cobrar mesmo pra ela, a gente agradece. Está 3192. Índia November Alfa confirmando. 9545 decolado aos 58, chama controle 1208. 208, 9545, boa tarde. Salvador, boa tarde, azul 9545, decolar, seu escudo. Do 9545, contato radar na decolagem, se mantém o nível 200 via saída da EL. 200 da EL, 9545. Estabilizou 6918. Azul 6918, chama a torre 1-8, decimal 95. Já está descendo daqui a pouco. Pareiro 2231, desça para 2000 pés, autorizado ILS, X-ray, reporta estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS, reporta estabilizado. 2231. Prossegue a aproximação, azul 698. Tá firme? Certo, está aguardando a autorização, 698. Controle Salvador, boa tarde, o azul 2789, transfere em sentido a papão. Azul 2789, aciona a identificação, desça para 4 mil pés. Ajustando a 014, via chegada bom. Ok, 4014, bom que a chegada, o azul 2789. Azul 9135, aciona a identificação. Azul 9135, contato radar 81 milhas, nordeste do Verde, Salvador. Voa a Lagoinhas e reporta no ponto ideal de descida. Estabilizado no ILS 2231. Pareto 2231, chamador Rio Nuno 8.95. 11895, obrigado. Mantenho no 7. Torre Salvador, passaredo 2231. 2231, continua a aproximação, aguarde pista livre. Continua a aproximação, aguardará pista livre. 2231. Dia November Alpha na escuta. Visual com a aeronave da Azul, uma milha da cabeceira 1-0. Gente, tem outra aeronave, outro tráfego da passarela de uma milha do marcador externo. Confirma se tem condição de decolar de imediato após a passagem do Embraer da Azul e manter o setor sul da torre, confirma. Afirma, tem condição de general. Tá visual com tráfego? Curtíssima da Nozé? Visual. Visual. Índia November Alpha, livre decolagem da 1-7, o vento é 160 graus 07 nós, mantendo o través sul da torre em 360 pela sua direita, de imediato. Sim, Índia November Alpha, livre decolagem da 1-7, espera. Passagem do 2231. Tráfego iniciando a rolagem da pista 1-7, não vai interferir, vai manter o través sul da torre. Charlie 150, guarde instruções. Afirmativo, senhor. Sob sua coordenação. Nave no 8, direito no 211, solo 02. Linha 9 no 8, a torre? Pistola? Sim, senhor. O senhor me chamou, estava sem nós. Prossiga. Direito no 211. 211, até logo. Tá falando 2231. Tráfego superado, livre pouso, pistola no 0, vento 160 graus 07 nós, ajuste no 0 no 4. No 0 no 4, passaria do 2231. Índia November Alpha, mantém a perna contra o vento para aeronaves turbo hélice, pista 1-0, aguardando instruções para o cruzamento do campo. Assim a gente vai manter a perna contra o vento da 1-0, Índia November Alpha. Angola 097, solo Salvador. Gol 1097, solo Salvador. Gol 1097, portão 09 para puxa acionamento. 1097 autorizado, pushback acionamento, reporte pronto para o taxi. Autorizado, puxa acionamento, reporte para o taxi. Central direita, engine 99. 918. Azul 6918, mantenha a presente posição, aguarde, com a posição de cada 09 sendo desocupada no momento. É, chama de posição 6918. Lembra, Alfa, dá presente autorizado cruzamento do campo, reporte liberando o eixo 9021. Autorizado cruzamento, reporte liberando o eixo 9021. Livre através da posição 09 para ingresso do 09 da Azul, livrou no momento. Vou solicitar. Parabéns. Está autorizada para o de coral. Coral, 450. A gente deve táxi até através da 061-698. Paulo Salvador, boa, passaria do 2231, trancado. Passaria do 2231, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 2231. Chanel 6314, autorizado Petrolina, nível 340, aerovia Pesulu 20, saída Momo, transição Menin, decola pistona 0, curva à esquerda após. Transponder 5444, controle em 120, decimal 8. Confirmação da saída pro 6314. Saída Momo, transição Menin. November Eco, November em Jamaica. Autorizado 340 Petrolina, saída Momo Nenim pela Amplitude 120, decolada no zero curva esquerda 5444, transponder 120, decimal 8, controle 6314. Chanel 6314, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Chama para o pushback e acionamento. Salvador 118 da Azul para Confins 360. Azul 6918, autorizado prosseguir para a posição 09. 09, Azul 6918. Azul 4118, autorizado para o aeroporto de Confins, via Upezulu 21, nível 360, saída Arbor, após posição Elefa, pela pista 10, curva à direita após, transponder 5432, frequência do controle 120, décima 8. Autorizado Confins, nível 360 da VEAS, Arbor, com curva direita, posição elétrica, da rota Confort, 5432, e o controle de saída 120, décimo 8, está no box 0. Azul 4118, cotejamento correto, sente box 03, reporte pronto para o pushback e acionamento. Passaria do 2231, alta prioridade. Sente passaredo 2231, autorizado, pátio, ao táxi via Juliette, pátio, posição 1 do 2. Juliette, pátio, 2, 2, 2, 3. Táxi, voo 1097 com 186 a bordo, autonomia de 3 horas e 5, alternando Guarulhos. Gol 097, aguarde ingresso da aeronave da ATR da Passaria na posição 1-2, após autorizado o táxi via parte principal Índia, ponto de espera, pista no 0, torre em 1-18, decimal 95, ajuste no 0, no 4. O cliente já avisou com a aeronave da Passaria, que está ingressando a remoto, após pátio Índia, 18-95-1014, gol 097. 251. Azul, Victor Tango, decolado aos 1-0, estou até 2000 após a esquerda sair da monta. 7, o Bravo Victor Tango. Pode chamar o controle? Está presente afirmativo, Bravo Victor Tango. 7, obrigado. Cuidado. 2000 pés, 2014, autorizado ILS X-Ray, pode estar estabilizado, 2789. Controle, o Bravo Victor Tango. Controle, o Bravo Victor Tango. Bravo Victor Tango, só precisa para continuar na subida. Bravo Victor Tango, subir mantenha 200, fechou da saída Momo. 7. Azul 9135, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. 1097, totalmente pronto? Exatamente. Gol 1097, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Sente ali, mantém 10. Autorizado, gol 1097, alinhar e decolar da pista 10. O vento é 160 graus 07 nós, ajuste no 0 no 4. Sente autorizado a alinhar e decolar, gol 1097. Solo Salvador, boa, Chané. 6355, formação Papá, solicita autorização TC. Chané 6355, gol autorizado Guarulhos, via Pesulu 10. Nível 360, saída da El, Leda, Motiva, pista 10, curva direita, aciona o transponder 5434, controle em 120, decimal 8. A senhora seria a nossa serviço completa? Nós temos aqui o Pesulu 10 para Papa Alfa Índia, um LAD, depois o Pesulu 44. Ou seria o Pesulu 10 até Papatia? Lá o Pesulu 10 até Papa Alfa Índia, DCT 1 Bad, o Pesulu 44, Pagog. Ok, então o Chané confirma Guarulhos, 360, 360 da Eulia da Módiva, escola do 10, curva direita, Sona 5434, Montreal 208, o Pesulu 10, Papa Alfa Índia, 1 Bad, o Pesulu 44, Chané 6355. Chané 6355, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reporte pronto, pushback e acionamento, Chané 6355. Gol 1097, decolado 1.5, controle 1208. 208, 0097, boa tarde. Sou de boa tarde, gol 2097. Estou no 097, contato radar na decolagem, se mantenho 360, via saída árvore. 360, saída árvore, 097. Estabilizado no ILS X-Ray, azul 2789. Azul 2789, chama a torre 1 no 895. 295, boa tarde, obrigado. Via rota do plano de voo, nível 370, saída Puca, transição Caju, pista 10, curva esquerda, transponder 5453, frequência do controle em 120.8. Ok, Recife, 370, via rota do plano. Puca, Caju, decolada 10 com curva esquerda, 5453, transponder 208, controle. Número 20, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Ai. Maria, obrigado. Papa Romeo Bravo Vita Tango, informa o tráfego 2 horas, 20 milhas, rumo sudoeste, passando 1110 em descida para 4 mil pés, com um ATR 72. Ciente do tráfego, Bravo Vita Tango. Deixa eu travou 2789. Confirme para o 14. Baixado, travado, 2789. 2789, tráfego avistado, livre pouso, estuno 0, vento 150 graus 05, nós avistuno 0, 14. 2014, pouso autorizado, 2789. No avião 35, dessa via para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Pushback, acionamento azul 4118. Azul 4118, autorizado. Pushback, acionamento, chave para o táxi. Autorizado, azul 4118. Tango Oscar, Vitor, uniforme, boa tarde. Fala, 6314 para pushback e acionamento 62. O Xener 6314-06 autorizado, reporte pronto para o táxi. Acordará pronto. Ele push 6314. Direto, barreira. Papa Romeo Bravo, Vitor Tango, aguarde. Solo azul 2789, livrou. Azul 2789, autorizado o cruzamento do taxiway Alfa, prossegue aquilo. Posição indicada 04 Lima, do Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3, 4 Lima. Na sua escuta, azul 2789. Ótimo, Vitor, uniforme. Gente, eu acho que a Vitor uniforme aguarde. Papatango, onde que a Vitor uniforme pronto cópia? Autorizado barreiras, nível 400, aerovia conforme o plano, saída Momo, transição VATAP, decola pista 17, curva à esquerda. Transponder 5440, frequência do controle 120.8, confirmando pátio 5 POB. Então, Oscar, Vitor, uniforme, protegimento correto, para acionamento, chame torre em 1, 1, 8, 95. Alfa Tango Tango, prossiga. Para o táxi do Oceano é 6314. POB 89, alterna a cidade de Recife com 3 horas de autonomia. Oceano 6314, autorizado táxi seguindo Embraer da Azul, via base principal Índia e Alfa. Ponto de espera, pista no 0 como número 2, chame torre em 1, 1, 8, 95, ajuste no 0 no 4. Facilidade, vai seguir Bravo, segue aeronave da Azul. Lá vai chamar um 8.9.6.3.4. 6.3.4 apenas confirmando a táxi via parte principal e indo até o ponto de espera da pista no zero. Para o táxi azul 4118, 105 a bordo, 3 horas de autonomia, terminando de verão. Azul 4118, autorizado táxi, à direita, taxiway Índia e Alfa. Ponto de espera, pista no 0, torre em 1, 1, 8, 95, ajuste no 0 no 4. Gente, no 0 no 4, ajuste, direita Índia e Alfa, ponto de espera, 2.5, azul 4118. Abatango Alfa Tango Tango, submantenho 055, proa da rotatória e reporta para descida. Estabilizado no localizador, azul 9135. Azul 9135, chama a torre 1895. Torre 7395, azul 9135, boa tarde. Abatango Alfa, Tango Tango, acione código 5422. Azul 9135, continue a aproximação e cheque o trem. Ok, ele confirma o trem, 9135. Chama Centro Recife, 1288, alterna 1353. 1288, 1353, tá bom. Uno, autorizado barreiras, primeira via correção WISC 42, nível 160. Saída Momo, transição VATAP, pista 10, primeira curva esquerda. Aciona o transponder 5462, controle em 120.8. Acelerando 2231, autorizado barreira pela Luz 42. 160, Momo, VATAP, decolada 10 com curva esquerda, 5162, 1208, controle parceiro do 2231. Acelerando 2231, confirmando o transponder 5462. 5462, 2231. Protegimento correto, reporte pronto para o acionamento. Alterado, 2231. 869. Aciona a identificação, desça para o nível 070, via chegada Bonf. Boa tarde, estou desce para a 070, via chegada Bonf, 869. Salvador, chame a 6355, pushback acionamento na remota 14. Chame a 6355, autorizar o pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Acelera o táxi, 6355. Cliente autorizado, táxi até o ponto de espera da Papá, reporte para o cruzamento. Confirmando, reporte para o ingresso. Gente, afirmativo, reporta na, no ponto de espera da Papá. O 41 no 8, alinhar e manter cabeceiro no 0. Lei manter no 0, 41 no 8. No 91 no 35, solo os 28 direito no 21 no 1. Azul 91 no 35, autorizado o cruzamento taxiway Alfa, Aquilo. Você quer vir Aquilo, passo 3. Aquilo, passo 3 do azul 93. Aliar e manter pro sinal 7, o Papatango Oscar Victor Uniforme. Chané 63 no 4, autorizado aliar e manter pro sinal 0. Confirme a aerovia declarada no plano? Amper Zulu 10, está na posição 10, guardando o copo em Guarulhos. 08-4118. Da Mótiva, decola pistão no 0, curva direita, aciona o transponder 5472, frequência do controle 120.8. Guarulhos, 360 de acordo plano, Nael, Leda, depois Motiva. Decola no 0 à direita, 5472, 208, gol no 169. Para morar quando pronto na posição 10. O 169, cotejamento correto. Azul 4118, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 360. Via Arbor, nível 360, azul 4118. Papa Romeu, Índia November Alpha, mantenha o no meu pés, reporte no através de Interlagos. Através de Interlagos, Índia November Alpha, reportará. El, Leda, Irumi, pista 1-0, curva à direita. Transponder 5474, frequência do controle 120.8. Autorizado Galeão, nível 360, aerovia Upper November 857, saída da El Leda Irume, curva direita forte, colando a pista 10. O transponder 5474 e o controle 1208, 3145, posição 2. Está 3145, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará para 3145. Salvador Xaner 6355, está pronto por táxi, 124 a bordo. Xaner 6355, confirma o terminal de autonomia? Terminal Galeão, confirma de horas de autonomia. Frente ao Xaner 6355, autorizado táxi via parte principal e Índia, ponto de espera, piso 10, chame torre em 1, 18 decimal 95, ajuste 10, 14. 295 no ponto de espera, Xaner 6. Xaner 6355, prossigo táxi via parte principal e Índia até o ponto de espera da pista 10. Ok, 6355, ponto espera, chamada 295, 6355. Prólogo 620, autorização para direto acionamento, posição 5. Prólogo 620, aguarda passagem do Airbus da Avianca retaguarda, após autorizado, reporte pronto para o táxi. Após a venda autorizada, empate táxi número 5. Cruzando 4.000 pés, a descida para 1.500 pés, um Charlie 402. Controle Salvador, Índia November Alpha no corredor Interlagos. Papa Romeu Índia, November Alpha, ingresse 1.000 pés no corredor Interlagos, reporte rotatório visual para o campo. Índia November Alpha reportará no corredor, na rotatória. Na R6314, informa o tráfego posição 2 horas, 21 milhas, rumo sudoeste, cruzando 080 em descida para o 050, um Boeing 738. Voo 1869, informa o tráfego adicional, posição 11, 10 horas, 19 milhas, rumo noroeste, cruzando 050, em seguida para o 340, um Airbus 320. Ok, gente, vou no 8 horas. Papapá, Oscar Serra Vitor, confirme. Oi, Salvador, chama ele a 3, quanto espera da 104? Confirme para a torre. Oi, chama ele a 3, quanto espera a torre? 355, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Papatango Oscar Victor Uniforme, decolado aos 35, controle 208. Presente 208, grato, bom serviço. O comissário está em instrumento solicitando mudança para regras de voo visual. A gente está Papapá Alfa Sierra Vitor, ciente, suba para, corrigindo, desça para 3.000 pés, ajuste 1014. 989 atingir 050. Bruno 889, desça para 2.000 pés, ajuste 10014. Autorizado ILS X-Ray, resposta estabilizada. Confirmando no 869, 2.000 pés, 614. Passivo. Trânsito de Salvador, muito boa tarde. É o Papa Tango, acho que a Mita uniforme. Suba para o nível 050, vou na proa de Bonfi, aguardando o contato radar. 355. Livre decolagem da 10, vento 160 graus 06 de nós, 890 no 4. Livre decolagem da 10, chamei a 6. Alfa Serra Vito, controle. Boa noite. Já foi com a Serra Vito? Alfa Serra Vito, suba para o nível de voo 050, voe na proa de Bonf para interceptar a chegada Bonf e aguardando o contato radar. Salvador Azul 4118. Azul 4118, chame Recife na frequência 1288, alterna 1353. 288, 135, decimal 3, Azul 4118. O 60 para protótipo da B 169, João Pessoa, 3 horas e 10. Índia, ponto de espera, pista 10, chame torre em 1-18, decimal 95, ajuste 10 no 4. 514, dia parte, Índia, 1895, obrigado, boa tarde, 60. Direita. Alfa Tango Tango, à sua esquerda, posição de 10 horas. Charlie 150, efetuando esperas no setor norte do aeródromo, mantendo 1.000 pés. Seu November Alfa, forma o tráfego, posição 10 horas, 5 milhas, mantendo 1.500 pés, um Charlie 402. 7 do tráfego, porém não visual, seu November Alfa. Tango Tango, confirmo o PAD. Tango Tango, reporte na vertical da IMA. 5, muito boa tarde, está cruzando 2.000 pés.